How about that whiskey and curry fry? Papá, Charlie, tango, papá, agora sim. Pista liberada, autorizada a colagem, 110 por 10. Do 4. Olá, 404, prossegue via Alfa. Juliette, reporta na saída do pátio 3. Alfa, Juliette, reporta na saída do pátio 3. Corrige, meu amigo. Alfa, Kilo, na saída do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, reporta na saída do pátio 3. Alfa, Kilo, reporta na saída do pátio 3. 3662 estacionado, 1917 a bordo, Fortaleza, 2h40, 6h40. Prossegue via Índia Alfa no ponto de espera, 118.6013 no altímetro, bom voo, 3662. Índia Alfa, ponto de espera, 18.6013, 3662. Oceané 6310, após a passagem do tráfego da torre, retaguarda, autorizado o push no 01. Permativa, pausa TAN, livre o push, 6310. Tango Papá, decolado agora aos 34, 198, controle, transfere, tenha um bom voo. 198, muito obrigado, uma boa noite, senhor. Deixa-me Recife, 1251 e alterna 13325. 351, corrigindo, 251, 3325, azul, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, é o Papá, Papá, Charlie, Tango Papá, decolou, tá na sua escuta. Charlie, Tango, Papá, boa noite, contato radar, suba para o 360. É o 360, Charlie, Tango, Papá. 604. Ingressa para o 08. 08, obrigado. Saída do pátio 3, gol no 404. Tá, 404, prossegue pro 05. Para o 05, 404. Estabilizando o LS Webjet 6748. 6748, chama agora a torre 18.6, tem o meu pulso. 18.6, 6748, obrigado, tá já. Torre Salvador, boa noite, Webjet 6748, final do LS com campo à vista. Sim, tem pode passar no externo, Web. Cortaremos. O 3662, plano de espera pronto. Ok, a linha decola sem parar, 362, a partir da Taxi Charlie, ingressando já à direita, iniciando. Ingresso, só 362. Autorizado, 110 por 10. Autorizado, 362. Passou o externo, Web 6748. Sim, entre, enquanto aproximação, informaria para o Salive, Web. 5827 autorizado, por funcionamento, chama táxi. Chamada para o táxi, autorizado, pushback. 5827. 3613, identifique chegada Bonf, desça para o 040. É 748 da web, pouso autorizado, 1-0 graus com 10. Autorizado, pouso na pistola 0, webjet 6748. Decolado agora os 39, controle 1-9, decimal 8, transfere, bom voo. Obrigado, boa noite, 19-8. Boa noite, 3662. Boa noite, tá 3662, contato radar, suba para o 370. 370. Papá, papá, Charlie, Tango, papá, chama agora Recife, 1251 e a perna 13325. 251-3325 com Recife, o Charlie Tango, papá. 286-1013 norte, metrô, demônio. Livre ponto, espera, 186, posso, obrigado, bom trabalho. 3858, coordene com a equipe de sola, assim que o tráfego da OSH iniciar o táxi, autorizado push no 04. 3858, ciente. Possibilidade do 3662 voar Zipá. Aguardo por nação 3662. Guarda, 3662. Salvador, boa noite, 6310, ponto de espera pronto. 6310, Lima tem. Lima tem, 6310. Com 5748, minha questão, 6748, solas 41, direita 121, nesse mão 9, sola livrante. Livrar no próximo, direita 1219, web 6748. Solo Salvador, Webjet 6748, boa noite. Boa noite, 6748. Vai prosseguir via Alfa, Kilo, Parte 3. Vai manter posição na saída do Parte 3, aguardando para prosseguir para o Singer 04. Certo, então é via Alfa, Kilo e Parte 3, aguardando dentro do Parte para ingresso no Parte principal, 6748. RM62, autorizado pelo centro, direto de pau. Grato, 62. Salvador, o EP 5837, plano para o táxi. 120 a bordo, autonomia 305 metros, alternativa com 20. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118, metro 1013, tenha um bom voo, EB. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 118, decimal meio, EB 5837, graças a Deus. Até. para o táxi, está 3858, estacionado com 135 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternando Recife. 3858, vai ceder passagem ao tráfego da Web e vai prosseguir via India e Alpha no ponto de espera como número 2. E quando lá, torre em 1186. O altímetro agora marca 1013. 3258 com 1013, ok. Tá 3662, chama em Recife, frequência 12685 e alterna 13365. Obrigado, boa noite, senhor, bom final de semana, 2085, 3365. Boa noite. Senhora do pátio principal, 6748. 6748, assim que o tráfego da TAM inicial táxi, prossegue para o 04. Após o colega da TAM, segue para o 04, 6748. Muito obrigado, até já, colega. Chego 527, autorizado em decolada 10, 110 com nós. Autorizado a decolagem da 10, 5827 da Web. Para autorização com a WISP. Tá 3152, autorizado na CEO nível 330, decolada 10, sai da PUCA, transição Aracaju, após a colagem, curva esquerda. Aciona 5546 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado na CEO 330, decolada 90, saída PUCA, transição Aracaju, primeira curva esquerda, transponder 5546, 1998. Posso decolagem, Cotejão está 3152. Cotejamento correto, chama para o push. Chamada para o push, quando pronto. Mantém. Ali mantenho no 0, 3258. Do 5827, decolado agora às 48, controle 199.8. Uhum. 198, obrigado, você volta. Professor Lador, boa noite, Rádio 5827, Colodal 90, saída da Alfa. Web 5827, boa noite, contato radar, suba para o 340. Subindo para o 340, seria possível voar direto Eudes? Somente vou em Leda, o 5827. Leda, 5827. Oxenai 6313, livre ILS, desça para 2000, com ajuste padrão e informe estabilizado. 2000, QLH 1013, reporte estabilizado no ILS, Oxenai 6313. Oxenai 6310, centro solicitou que voasse o Romeo Fox 08 e chame o mesmo na frequência 12685 e alterna 13365. Voando proa do Romeu Fox 018, chamando centro 2685, 3325, obrigado, uma boa noite. 13365, a secundária. 3365. Se foi decolado agora, 50, controle 198, bom voo. 198, boa. Salvador, boa noite, é o 3858 da TAM, cruzando 1000 pés na saída, bom voo. 3858, boa noite, contato radar, suba para o 370. Para o 370, tá, 3858, solicita quando possível, vá na proa de Proti. Eu acho que a conexão 3858. Boa noite, solo Gol 1405, posição 05, ciente da UISC. 1405 para Brasília, nível 400, copia? Copia. Autorizado para Brasília, 400 é o nível, decola da 10, saída agora e transição off-fito. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5544 no transponder, 1198 é a frequência do controle. 400 Brasília, gole off-fito, curva à direita, 5544, 198, controle de saída. Planejamento correto, chama a taxa. Chama para o push. Objet 5827, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. Chamará Recife, 1251, alterna 1-3325, 5857. Oxané 6313, completa final ILS, torre 186, tem o meu pouso. Obrigado, Oxané 6313. O TAM 3258, se as pessoas não mantivessem perfil da saída devido ao tráfego chegando na chegada da ponta. Está mantendo o perfil 3258 da TAM. Oh, boa noite, Gol 604, é o risco de interpretação Fortaleza. Volta 604, está autorizado para Fortaleza, nível 370, decola da 10, saída MOMO, transição front. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5547 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Fortaleza 370, decola no 0, curva à esquerda, saída MOMO, transição front. Transponder 5547, controle 109.8, Gol 604. Quando já mete correto, chama pro push. Solo Gol no 405, pushback acionamento, posição 05. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Chama táxi, 405. Autorizado, chama táxi, 3152. Autorizado, chamaram para o táxi, 3152. 5-9, direito ao 2-9, solo. Ao liberal, bem-vindo. Graças, liberando 5-2 para o táxi, DOB 1-1-9, 2 horas, alterna Aracaju. Segue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 118.6, altímetro 1013. Ajustado no 093, Juliette Alfa no ponto de espera 1186, tá 3152. Boa noite, Xené, 1405 para o táxi. 41 a bordo, 4 horas, confim. 4 horas, confirma essa pessoa da bordo? 041. Gente, vai prosseguir via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, altímetro agora 1013. Juliette Alfa 18.6, com 405. Oceané 6303, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, reporta na saída do pátio 3. Mensagem do 6303. Afirmativo, Alfa Kilo, pátio 3, reporta na saída do pátio 3. Porta na saída do pátio 3, Oceané 6303. Boa noite, voo 1405, ponto de espera da 10. 405 autorizado, além de decolar 110.5. Além de decolar, 10, 1405. A 3 prossegue para o 01 no pátio principal. 01 não autorizado, Xené, a 3 405, vai falar agora 03, controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Boa noite, controle, gol 1405. Gol 405, boa noite, contato radar, gol 400, saída gole. Saída gole 400, gol.